se pode ver, o errado somos nós, que destruímos a terra. Uie, somente unidos teremos paz. Uie, somente o amor para nos salvar. Quem tudo tem quer sempre mais, quem nada tem tropeça e cai. Onde está a igualdade? Onde está sua consciência? É preciso compreender que aqui ninguém nasce pra sofrer. Somos todos iguais, o povo, o caminho, o amor, a paz. Somos todos iguais.